precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Morrendo numa cruz por você e eu, vamos juntos, irmãos, nessa união que nos leva a Jesus, que nos leva à salvação. Sentimentos sinceros e profundos que saem do coração, que nos dá força pra vencer o mal e toda a tentação. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Para nos libertar, hoje muitos não ouvem a sua voz. Mas se ouvirmos e seguirmos, nunca estaremos sós. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não se faça de surdo, arrependa-se hoje mesmo. Abra seus ouvidos, acredite, tenha fé, um pouco mais de confiança. Faça com Jesus uma aliança e voltarás a ser feliz como uma criança. É, como uma criança. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um. Não existe barreiras que nos possa impedir. A fé remove montanhas, por isso estou aqui. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus, que nos tirou das trevas e nos mostrou a luz. Não sou eu mais quem vive, mas sim Jesus que vive em mim. Ouça bem o que nós dizemos, ou terás um triste fim. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar e te aceitar. E para te pedir,